Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica, world e muito mais, uma viagem semanal às décadas de 60 e 70, por vezes incursões pela década de 80 e também pelos anos 90 e até algumas propostas mais atuais. Esta semana, na próxima e daqui a três semanas também, estamos a celebrar o Festival de Woodstock de 1969, aconteceu em agosto de 1969, há 50 anos, entre os dias 15 e 18 de agosto, num espaço na vila de Bethel, no estado de Nova Iorque, a 70 km de Woodstock, mas o festival fica para sempre apelidado de Festival de Woodstock, com o slogan 3 dias de paz e música, e é precisamente com música, e claro, muita paz aqui na Floresta Encantada, é com muita música que vamos celebrar os 50 anos do Festival Woodstock, numa altura também que chega uma edição que celebra as 5 décadas do festival com o selo da Rhino. Chegam-nos várias reedições do áudio do Festival de Woodstock. Há seleção para todas as carteiras, 3 CDs, 5 LPs, 10 CDs ou então uma coleção definitiva de 38 CDs com 432 faixas. Durante a Floresta Encantada destas 3 semanas vamos ouvir temas de praticamente todos os músicos que passaram pelo Festival Woodstock. Ao todo foram 32 artistas que passaram pelo festival e vamos então celebrar essa música que fez história há 50 anos no Festival de Woodstock. Na Floresta de hoje vamos celebrar a música do primeiro dia do festival. Aconteceu então a 15 de agosto, uma sexta-feira, e os concertos começaram relativamente tarde em comparação depois com o dia seguinte, até porque houve uma série de atrasos. O primeiro dia então arrancou por volta das 5 da tarde e a primeira pessoa a subir acima do palco foi Richie Havens, ele que era para tocar mais tarde, mas como os Sweetwater, eles que estavam pensados para abrir o festival, os Sweetwater foram parados pela polícia a caminho do festival e não conseguiram chegar a horas do início do festival Woodstock, por isso a organização convidou Richie Havens a subir para cima do palco e deu um concerto brilhante para cerca de 500 mil pessoas que estavam no festival, e é esse concerto que vamos agora a ouvir. Não será obviamente o concerto todo, mas muitas das canções que Richie Havens tocou nesse primeiro dia a partir das 5 da tarde do dia 15 de agosto, sexta-feira, no Festival de Woodstock. E claro, também vamos escutar o anunciante da organização, John Morris, aqui polvilhando o programa desta semana com introduções e também a falar, a comentar um pouco o que estava a viver no Festival de Woodstock há 50 anos. Abrimos então com Richie Havens na Floresta Encantada desta semana. Ladies and gentlemen, one of the most beautiful men in the whole world. Let's welcome Mr. Richie Havens. Five Dino's guitar. Hello. Can you hear? Groovy. Groovy. Okay. Wow. It's really beautiful to see so many people together. I know it might be a tiny bit uncomfortable, but so can sleeping be a tiny bit uncomfortable. Right? Right. Okay. Groovy. Can you turn it back up? Thank you. It's a window of experience. It's a broken window pane. It's a hurt in the eye where the glass has glanced. To be bothered once again. To be bothered once again. Take the time and think about it. There's no time, I heard you say. Make no time in the space within a dream, and you'll find eternal day. And you'll find eternal day. To the next door faker, to be kind to the jailhouse crew, to be kind to a child in a fantasy wild is the best thing you can do, is the best thing you can do. Love is but a song we sing. Tears the way we die. You can make the mountains sing. Make the angels cry. Though the dove is on the wing. And you need not know why, yeah. Save your love for every moment. Save your love for around the day. Save your love for every moment. And forever give your love away. Forever give your love away. And forever give your love away. Sing your love for every moment. Save your love for around the day. Save your love for every moment. And forever give your love away. And forever give your love away. And forever give your love away. No other place appropriate at the moment than to do this song, which I still haven't learned yet. Let the neighbors know how you feel. Oh yeah. Da-da-da-dum. Da-da-da-dum. Da-da-da-dum. Sing. ba-da-da-dum. Can't hear ya, ba-da-da-dum, ba-da-da-dum, ba-da-da-dum. I'm sure nobody else can, ba-da-dum, ba-da-da-dum, ba-da-dum. Do you need anybody? Could it? Can't hear ya, la da da da da da da da da da da. With pleasure, ba-dum bum, yeah, yeah. Could it be anybody? Last chance. One more time, ba-da-da-dum, ba-da-da-dum, ba-da-da-dum. Watch out for the ending. That was very beautiful. Like to commend all of those who sang in harmony. You were groovy. Oh. É Richie Havens na Floresta Encantada desta semana, com duas músicas que apresentou no Festival de Woodstock, mesmo no início do festival. Escutámos primeiro um medley, From the Prison, Get Together from the Prison, e entretanto With a Little Help from My Friends, o original dos Beatles, aqui então revisto por Richie Havens, a arrancar o concerto de Woodstock. Relembro que Richie Havens começou a tocar por volta das 5 da tarde do dia 15 de agosto de 1969. Tocou quase 2 horas até às 7 da tarde. Por volta das 7:10 desse dia, o líder religioso e espiritual Swami Satchidananda deu um discurso para incentivar todos aqueles que estavam presentes no festival. Relembro que nesta altura, de facto, o misticismo e todas as lições de culturas indianas estavam bem presentes em toda a contracultura psicadélica de finais dos anos 60, e por isso mesmo é um nome que faz sentido estar aqui, como um nome que vai aparecer mais à frente no programa desta semana, o de Ravi Shankar. Entretanto, a banda que estava atrasada e que iria abrir o festival, os Sweetwater, chegaram, e às 7:30 da tarde dessa sexta-feira, a 15 de agosto, subiram finalmente ao palco do Festival de Woodstock. E é precisamente com os Sweetwater que seguimos. Vamos ouvir o tema Lookout. São os Sweetwater no Festival de Woodstock em 1969, neste especial, o primeiro de 3 semanas na Floresta Encantada. We apologize for the noise of the choppity choppity, but it seems there are a few cars blocking the road, so we're flying everybody in. I almost made the worst pun in the world about high musicians, but we'll skip that. Okay, toward the direction of a groovy evening, look out. Let's go to the city. Now, Bubba's breaking home. place. Heaven's not real, baby. This is the place. Fortunes together. Well, I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner's pies, and we walked off to look for America. Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Well, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. Oh, we smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazines, and the moon rose over an open field. Kathy, Kathy, I'm lost. Oh, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. They've all come to look for America. All come to look for America. Thank you. I'm going to embarrass somebody publicly for a minute. Josh White of the Joshua Light Show reminded me that last year when we were in Philadelphia on July 4th, Tiny Tim came out on stage and did something none of us ever thought would happen. Let's see if we can do it again. Everybody in the audience, pull out a match and light it up. Let's see how bright it can be. Maybe that's only for Philadelphia. Come on, we might have more matches out there. Oh, that's it. Wow. Hey, look around at that. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. Woo! Woo! You ready? Okay, now's a good time. You ready? Timmy, you ready? We're all set. Ladies and gentlemen, there are very few things that could follow that. Let's welcome Mr. Tim Harden. How can we hang on to a dream. Oh. How can it really be the way it seemed to be? How can we hang on to a dream? What will I try? I still don't know why she says what she does. I want so bad to hang on to a dream. I want it to be the way it seemed to be. How can we hang on to a can we hang on to a dream? É a Floresta Encantada, a primeira de três semanas dedicadas ao Festival de Woodstock. Hoje estamos no primeiro dia do festival, a 15 de agosto de 1969, uma sexta-feira. Por aqui já passaram Richie Havens, também Sweetwater. Escutámos lá atrás Sweetwater com o tema Lookout. Pelo meio recebemos o músico e cantor de folk Bert Sommer, ele que recebeu uma ovação em pé por parte da audiência no Festival do Woodstock depois de interpretar o tema America, um original de Simon and Garfunkel, e foi precisamente essa música que escutámos lá atrás, interpretada por Bert Sommer. Entretanto, o anunciante de John Morris a pedir às pessoas todas para acenderem um fósforo para ver até onde chegavam as luzes. Relembro que o Festival Woodstock terá recebido cerca de 500 mil pessoas durante o fim de semana. E entretanto, John Morris anunciou também Tim Hardin, aliás, escutámo-lo com a faixa How Can We Hang On to a Dream. Vamos aos horários, relembro então os horários das atuações deste primeiro dia. Richie Havens atuou mais ou menos por volta das 5, depois os Sweetwater entraram às 7h30 da tarde, Bert Sommer, que escutámos lá atrás, às 8h20, e por volta das 9h20 da noite entrou então Tim Hardin. Neste final de dia de sexta-feira começou a chover, chegou mesmo uma tempestade à zona onde estava a decorrer o festival Woodstock. Por essa razão, por exemplo, os Incredible Strings Band cancelaram o concerto no festival, mas The Show Must Go On e continuou mesmo. Por exemplo, Ravi Shankar tocou a partir das 10 da noite durante 35 minutos e tocou à chuva perante todos aqueles que estavam no festival do Woodstock. E é essa atuação que vamos ouvir agora, Ravi Shankar na Floresta Encantada, no primeiro dia do festival Woodstock há 50 anos. Now, you will hear an evening raga, Maj Khamaj. This will be played in the style known as Thumri, which is a semi-classical style, very romantic and lyrical in nature, and one has much more freedom in the style, playing different ragas or folk tunes. First, a piece in Kaharva, a cycle of 8 beats, and then in a fast tempo of teen tal of 16 beats. Towards the end, there will be the usual jawab sawal, or the dialogue between the tabla and the sitar. Maj Khamaj. Thank you. Thank you. the great Ravi Shankar. Let's say a special thank you to a gentleman who played through the rain, who just kept playing. Ravi Shankar, um dos convidados do Festival de Woodstock de 1969, ele que tocou à chuva perante todos aqueles que já estavam presentes no festival e já eram muitos milhares de pessoas. Escutámos um raga por parte de Ravi Shankar, um tema de cerca de 18 minutos. O Ravi Shankar, lembro, entrou em palco às 10 da noite, numa altura em que chovia torrencialmente no Festival de Woodstock. Às 10h50 foi a vez de Melanie, ela que não estava, aliás, no cartaz do festival, mas que foi convidada à última hora a entrar em palco porque os Incredible String Band cancelaram a atuação no festival porque estava a chover muito e a banda decidiu não tocar no festival. Então, Melanie Safka, mais conhecida como Melanie, autora de temas tão conhecidos como Brand New Key ou a mesma versão para Ruby Tuesday, foi convidada à última hora a subir ao palco no Festival Woodstock. Começou às 10h50. Vamos escutar um tema de Melanie agora na Floresta Encantada. Ela que no set tocou também, por exemplo, Mr. Tambourine Man de Bob Dylan, mas vamos ouvi-la com Mama Mama agora na Floresta Encantada e depois é a vez de Arlo Guthrie entrar em palco. I'm informed that somebody somewhere is giving out some flat blue acid. It is poison. That's deadly serious, man. I just informed we got 4 or 5 people who are a little sick from it. 15. Be cool. And whoever you are, man, I'd love to find you. I hate to belabor the point, but I will say it again in case nobody heard me the first time. There is someone giving out some flat blue acid. It is poison. There are 15 people who are very ill from it. If anybody tries to give you any, you do it. It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. What it means is that the people who are backing this thing, who put up the money for it, are going to take a bit of a bath, a big bath. That's no hype, that's truth. They're going to get hurt. But what it means is that these people who put this thing here have it in their heads, and it's worth being grateful for, that your welfare and their welfare is a hell of a lot more important, and the music is, than a dollar. Now, let's face a situation. We've had thousands and thousands of people come here today. Many, many more than we knew or even dreamt or thought would be possible. We're going to need each other to help each other to work this out, because we're taxing the systems that we have set up. We're going to be bringing the food in. But the one major thing you have to remember tonight, when you go back up into the woods to go to sleep, or if you stay here, is that the man next to you is your brother. And you damn well better treat each other that way, because if they don't, then we blow the whole thing. But we've got it right there. Ladies and gentlemen, Mr. Arlo Guthrie. Coming in from London, from over the pole, flying in a big airliner, oh, chicken fly everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags, if you please, Mr. Customs Man. Guy with the ticket to Mexico, no, he couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all, smiling, said he was a Lone Ranger. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Touch my bags, if you please, Mr. Customs Man. Tripping on the escalator, there's a man in the line, and she's blowing his mind, thinking that it's already made her. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags, if you please, Mr. Customs Man. Coming in from London, from over the pole, flying in a big airliner, oh, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags, if you please, Mr. Customs. A Floresta Encantada há 50 anos em pleno Festival Woodstock, no primeiro dia de festival, sexta-feira, dia 15 de agosto. Estivemos com dois momentos, primeiro Melanie com Mama Mama, entretanto Arlo Guthrie com a faixa Coming into Los Angeles. Pelo meio, o anunciante, o speaker do festival, John Morris, primeiro a avisar, e é um dos mais famosos avisos da história do rock and roll, a avisar acerca do ácido azul que estava a fazer mal a várias pessoas e a avisar para todos aqueles que estavam no festival para não tomarem esse ácido, e também a avisar que, devido a todas as questões de logística, era a partir daquele momento um concerto grátis, o que queria dizer que estava a chegar cada vez mais gente ao Festival de Woodstock. É a reta final do programa desta semana. Daqui a uma semana voltamos ao Festival de Woodstock para celebrar o segundo dia de festival, o sábado de 16 de agosto de 1969. Mas no final deste dia ainda havia mais uma atuação. Era uma das atuações mais aguardadas, aliás, a de Joan Baez, ela que estava grávida na altura, e fez um set com as músicas The Last Thing on My Mind, I Shall Be Released, Joe Hill e Drugstore Truck Driving Man, com a participação de Jeffrey Shurtleff. E essa mesma música que vamos ouvir agora, no final da Floresta Encantada, Drugstore Truck Driving Man, de Joan Baez, ela que entrou em palco à meia-noite e 55 minutos e esteve a tocar até às 2 da manhã. Relembro que Joan Baez estava grávida de 6 meses. O dia seguinte, o de sábado, arrancou logo ao meio-dia com um concerto de Quill, que iremos transmitir então na próxima semana, nestas semanas de celebração dos 50 anos do Festival Woodstock. Aconteceu então entre os dias 15 e 17 de agosto de 1969. John Baez, agora na Floresta Encantada. Até para a semana. Hello to all friends of the draft resistance revolution in America. Good evening, I hope it stops raining. One thing about the draft resistance that's different from other movements and revolutions in this country is that we have no enemies. And it's one of the beautiful things about it. And to show that our hearts are in the right place, we'd sing a song for the governor of California, Ronald Reagan Zapp. He's a drugstore truck driving man, and he's ahead of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He's been like a father to me. He's like the only DJ you can hear after 3. And I'm an all-night singer in a country band. If he don't like me, he don't understand. He's a drugstore truck driving man. He's ahead of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He's got him a house on the hill, and he can play country records till you've had your fill. He's a lawman's friend, he's an all-night DJ. Sure don't think much like the records he plays. He's a drugstore truck driving man. And he's ahead of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. He don't like resistance, I know. And he said it last night on a big TV show. And he's got him a medal that he won in the war. Weighs 500 pounds and it sleeps by the door. He's a drugstore truck driving man. He's ahead of the Ku Klux Klan. When summer comes rolling around, we'll be lucky to get out of town. We'll be lucky to get out of town. That brings us fairly close to the dawn. The word I get is that maybe the best thing for everybody to do, unless you have a tent or some place specific to go to, is carve yourself out a piece of territory, say goodnight to your neighbor, and say thank you to yourself for making this the most peaceful, most pleasant day anybody's ever had in this kind of music. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite.